I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Noka yakshakis saki kunkuna niwankis. Noka yakshakis saki kunkuna niwankis. The key. Maipi kashan kaikuna. Kaimi. Maipi kashan kaikuna. Kaimi. The glass. Maipi kashan kaikuna. El quero. Maipi kashan kaikuna. El quero. The watch. Maipi kashan kaikuna. Inti watana. Maipi kashan kaikuna. Inti watana. The glasses. Maipi kashan kaikuna. Los lentes. Maipi kashan kaikuna. Los lentes. The telephone. Maipi kashan kaikuna. El teléfono. Maipi kashan kaikuna. El teléfono. The comb. Maipi kashan kaikuna. Naksha. Maipi kashan kaikuna. Naksha. The scissors. Maipi kashan kaikuna. Las tijeras. Maipi kashan kaikuna. Las tijeras. The razor. Maipi kashan kaikuna. El afeitador. Maipi kashan kaikuna. El afeitador. The envelope. Maipi kashan kaikuna. El sobre. Maipi kashan kaikuna. El sobre. The pencil. Maipi kashan kaikuna. El crayón. Maipi kashan kaikuna. El crayón.